noite, passámos das 11 horas 23, se preferirem. A Viriato 25 é a nova toca do Lobo na Radar 97.8 MHz, pim pim pim, lá em cima, rádio difusão, emissão online, www.radarlisboa.fm. O regime é o do costume, 23, 1 da manhã, segunda a sexta, o que vai dando também um terça a sábado. Hi, how are you doing? Cá estamos nós na noite de Kune, quinta a sexta-feira. Pontinha da antena Radar com Viriato 25. soltas do início de hoje, The Week That Was, Scratch the Surface e Ulysses para os Franz Ferdinand. Tira-linhas, uma tatuagem à tinta da China, na Radar FM. Tira-linhas, Ana Cristina Ferrão, mais daqui a pouco, é a recuperação de Alentejo com que arrancou exatamente há um ano, tal como a Viriado 25, aqui na antena Radar. Fleet Foxes.

They talk like a filibuster. Their words surrounded me like I was Custer. Swagging, spewing is all they're doing. When they do manage to muster. Of sin, I don't know where to begin. It's all working itself on me, and it goes without saying. No one here is paying close attention. It goes without saying. Like we're friends to the end, and this is the end. Your eyes, they talk to me, and your lips, they are something to see. Without saying, goes without saying, no one here is paying. Viriado 25 de noite, dentro da nova toca do Lobo na Radar 23, uma da manhã. A noite que une quinta a sexta-feira. Giants and Provisions. Muito pertinho de Tirolinhas. Inscrição de há pouco tempo nos New Cuts. Flight of the Conchords. Just wanna do something special for all the ladies in the world. Oh, yes. Just wanna do something special for all the ladies in the world. And the girls, don't forget them. Caribbean. Ladies. Parisian. Ladies. Bolivia. Ladies. Namibia. Indochinian, lady. Republic of Dominican, lady. Amphibian, lady. Presbyterian, lady. Out of sight, amazing lady. Late night, hard-working lady. Erudite, brain and lady. Hermaphrodite, lady man lady. Oh, you sexy hermaphrodite lady man ladies. You sexy lady bits and you sexy man bits too. Even you must be into you. Ooh, ooh, all the ladies in the world, I wanna get next to you, show you some gratitude by making love to you. It's the least we can do. If every soldier in the world put down his weapon and picked up a woman, what a peaceful world this world would be. Ladies on warheads, guns on bombs. We're talking about brunettes, not fighter jets.

dentro, o Viriado 25 andar, Radar até ao da manhã, para trás o Tirolinhas de Ana Cristina Ferrão, Isabel Campbell e Mark Lanigan, The Flame That Burns. Oh yeah, Jonas Policewoman, Holiday. Where do the arrows point to my holiday? Viriato 25 na radar. Isabel Comble e Mark Lanigan. Depois Jonas Policewoman com Holiday. El Perro del Mar. Glory to the World. Se calhar um pouquinho antes da colher de blues desta noite, vamos deixar ainda rodar Martha Wainwright. Jesus and Mary. Viriado 25, segunda à sexta, terça à sábado, 23, 1 da manhã. Noite dentro do radar, nova Toca do Lobo. Sempre o direito à diferença e, no caso, o radar, a alternativa. Best music I've heard. Escucho la rara en 97.8. I ain't leaving my chasing nobody down. I ain't leaving my hometown. Want me to be. Well, I followed my woman to a place she didn't want me to be. And I see something that I did not want to see. Well, I seen my friend give her a bottle of booze, and then what hurt me, she started pulling off her shoes. Well, I was in a place that I did not want to be. And I see something that I did not want to see. Begin to wonder what to think of this, and then I saw them begin to hug and kiss. She was with my friend instead of being with me, and I see something that I did not want to see. Está a nossa dedicatória desta semana em colher de blues, Mónica e Washboard Blues, Jazz Gillam e Washboard Sam, registros bem velhos para Tom Wilson, 1937-1940. Mesmo assim, retomando o tema desde o seu início. If you fool with my woman, I will sting you like a bee. If you fool with my woman, I will sting you like a bee. You had better let her alone, because she belonged to me. May shine and your teeth may grit, but not a bit of her loving will you ever get. If you fool with my woman, I swear from my heart I'll take my two bare hands and tear you all apart. Oh yeah, she belonged to me. If you fool with my woman, I'll cut you like 1, 2, 3. She belonged to me. If you fool with my woman, I'll cut you like 1, 2, 3. Now I know a sweet woman, about 60 years old. She's looking for a young man to satisfy her soul. They call her Snaggletooth Annie from 29th Street. She's been around so long until she sure looks beat. Now you can have all of that. Yes, have all of that. You can have all of that, 'cause she don't belong to me. O que é que ele ainda quer da televisão? Se pudesse, saía de cena? E o que é que se vê a fazer nos dias em que já não tiver compromissos ou obrigações? O país tem sido gentil com ele e ri-se de quê? Com quem? Herman José, 54 anos, o 70º na lista dos 100 grandes portugueses, é o convidado este fim de semana do Fala com Ela na Radar. Fala com Ela com Inês Menezes, antena Radar. A não perder, nós à beirinha da meia-noite. Wire, Object 47. Yeah. Lisboa, Cascais. Radar 97.8. Radar é meia-noite. E ao terceiro álbum, os Coliseus são deles. Kaiser Chiefs, ao vivo, 31 de janeiro, Porto, 1 de fevereiro, Lisboa. A pop sem fronteiras da banda britânica e o novo álbum Of Leaderheads em concerto. Kaiser Chiefs, ao vivo nos Coliseus. 31 de janeiro, Porto, 1 de fevereiro, Lisboa. Bilhetes à venda nos locais habituais. Apoio Radar. Olá, boa noite. É exatamente o Radar que se sintoniza. 97.8 MHz para o efeito radiodifusão. Emissão online www.radarlisboa.fm. Todas as novidades, ou quase todas, no blog radar.blogspot.com. Por aqui, Virgaz 25, a nova Toca do Lobo no Radar, faz um ano. Nestes dias que começamos em 2007. Hi, how you doing? alterações da segunda hora de Viriato 25. Nova Toca do Lobo, Radar até à uma da manhã. É a noite que une quinta à sexta-feira. Apesar do chuvoso, há já um cheirinho a fim de semana. The Sun Machine is going down and we're gonna have a party. O original de David Bowie, Memory of a Free Festival, numa entrega inesquecível, Mercury Rev. Viriato 25 até à uma da manhã. As tarefas de dar radar incluem no palco Radar os Ex-Wife, uma atuação do final do mês de outubro deste 2008. Álbum de família. Uma hora. Um álbum. Esta semana o álbum de família viaja até 1989 para recordar o primeiro álbum dos De La Soul, 3 Feet High and Rising. É um clássico absoluto do hip-hop, com samples e arranjos que cruzam vários estilos, desde o rock, psicadelismo, funk e jazz. Com este disco, os De La Soul revolucionaram a técnica do sampling e, desde então, 3 Feet High and Rising tem-se afirmado como um dos mais influentes álbuns da história. Álbum de família com Tiago Castro, a próxima grande audição inteira, queremos dizer, acontece domingo próximo, bem cedinho ao meio-dia, depois há uma retoma, algures à noite, e habitualmente sucede após estas edições de Viriato 25. Cerca da meia-noite e meia há Boomerang, depois também há Na Ponta da Língua. Por aqui é Deus New Puritans. Just saw the truth in the back of the car. You might attack, you know I will say. Strike me down. I am an island, a mountain, a river. And as I all sing, you know I'll be thinking. This music's symbolic, this music is weightless. And when I sing, so am I. You'll be slashing at the air, describing nothing. Down. Out of Truth, TL3, This New Puritans, Entre Soltas, Viriado 25, Hora Complementar da Noite, Quinta para Sexta-feira, Radar. Assunto notável na segunda hora de Viriato 25, This New Puritans, Source of Truth, o título tema TL3 e este Navigate. So 25 edição, quinta para sexta-feira, Disney Puritans, Ruth Manuva, Do Not Buy Me, Ray Cooder até. You told everybody that I couldn't drive, and you didn't even want me around. Daqui a pouco há Boomerang. And you know that's a lie, cause I'm a good man when the flag goes down. Goodbye to all my friends. That won't take too down to Tony Nancy, got a painted interior. He said it looked good. She told me she didn't like it. Said I couldn't drive. That car was no good to nobody. Look here, I'm going. I'm only hitting the road. I ain't coming back. I'm gonna drive. I ain't gonna cry. Ainda domínios de soltas na edição de Variado 25 Hora, complementar de quinta para sexta-feira à noite, dentro na radar. If I could drive like I've never been her, she and him. This is not a test. Logo a seguir, sim, o boomerang da noite. O que é que ele ainda quer da televisão? Se pudesse, saía de cena? E o que é que se vê a fazer nos dias em que já não tiver compromissos ou obrigações? O país tem sido gentil com ele e ri-se de quê? Com quem? Hermano José, 54 anos, o 70º na lista dos 100 grandes portugueses, é o convidado este fim de semana do Fala Com Ela na Radar. Olá, eu sou o Hermano José e vou estar no Fala Com Ela, na Radar, claro. Música. Frank começou a dedicatória ontem com a Bruce Springsteen da Sega Sessions com o título Wish All Come. Anunciávamos duas noites, mas tudo indica que a extensão dos temas vai justificar também uma passagem, outra, amanhã. Pelo facto, as nossas desculpas. I got a mule and her name is Sam. 15 miles on the Erie Canal. She's a good old worker and a good old pal. 15 miles on the Erie Canal. We hauled some barges in a day, filled with lumber, coal and hay. We know every inch of the way from Albany to Buffalo. Sega Sargent, título de trabalho e de genérico, We Shall Overcome. Still out. trip, I was young and full of zip. I want some place to call my home. And so I made the race and I stick me in a place. And I settled down along the summer road. It blew the wind. So green and fire when I built my shanty life. My Oklahoma home blown away. Well, I planted weeds and oats, got some chickens and some shows. Aim to have some ham and eggs to feed my face. Got a mule to pull a plow, got an old red muley cat. And I also got a fancy mortgage on this place. Well, it blew away. Planted blown away. Well, you can't grow any green if you ain't got any rain. Everything except my mortgage blown away. It looks so green and fire when I built my shanty life. I figured I was all set for life. I put on my Sunday best with my fancy skeleton vest. And I went to town to pick me out a wife. She blew away. She blew away. My Oklahoma woman blew away. Mister, as I bent to kiss her, she was picked up by a twister. My Oklahoma woman blown away. Well, and I was left alone, just listening to the moan. A wind around the corners of my shack. So I took off down the road, here when the south wind blows. I traveled with the wind on my back. I blow away. Chasing that dust cloud up ahead. But once it looks so green and fire, oh, now it's up in the air. My Oklahoma farm's away. Close to home, and no matter where I roam, for Oklahoma, dust is everywhere. Makes no difference where I'm walking, I can hear my chicken squawk. I can hear my wife talking in the air. It blowed away, blow away. It blowed away. Yeah, my Oklahoma home's blown away. But my home, sir, is always near, it's up in the atmosphere. Oklahoma, home grown boy. Segunda noite, arriscando ainda a terceira noite para Bruce Springsteen. I'm always close to home. I'll never get home. The Sega Sessions, we shall overcome. Doesn't matter where I'm found, my home's all around. My Oklahoma home's in the sky. It blow away, it blow away, in my farm down on Summer Run. Well, now all around the world, wherever dust is swirling, there's some from my Oklahoma home. It blow away. De qualquer modo, amanhã encerramos a dedicatória. São três noites inteiras de Bruce Springsteen para este The Sega Sessions em Boomerang. Viriato 25, terceira, aliás, nova toga do lobo na Radar. Em que estamos a escassos 10 minutos da 1 da manhã, o final da nossa edição de hoje, que ainda falta na ponta da língua. Frequency Clear! Din nam tade ko taka jan ko kupa taka to kupa taka tad din ko taka jan ko tad din kar taka tad din tanga tad din tanga tad din na tanga taka tad din na tanga tad jan taka din nam tade ko taka jan ko kupa taka to kupa taka tad din ko taka jan ko tad din din tata kada taka din coming back to me. 1985, Boulevard of Broken Dreams, um coletivo jazzístico que prometeu entregar este álbum, It's the Talk of the Town. É também a despedida de Viriato 25 desta noite de Antena Neve a Radar e na rubrica Na Ponta da Língua.